vem aqui cantar comigo. Deixa eu tocar contigo. Me tira desse pai no preto e branco, que eu me esqueço de todos os outros planos. E eu nunca te beijei, mas eu sempre sonhei com esse amor. Sinto como os anjos voando e desejando o céu. Eu nunca te beijei, rezei.